Essa é a Nova FM. Sob medida, uma hora só de música. Nova FM. You think that I can't live without your love. You'll see. You think I can't go on another day. You think I have nothing without you by my side. You'll see somehow, some way. You think that I can never laugh again. You'll see. You think that you've destroyed my faith in love. You think after all you've done, I'll never find my way back home. You'll see. Uma hora só de música. Nova FM. Tantas mudanças que fiz. Pensando em deixar passado, não me seguir aqui, não saber de nós. Eu escolho ser o melhor de mim. própria causa, não é efeito. FM. Last night I saw you standing aí? Já gravou na memória do seu rádio? Essa é a Nova FM. Que rádio é essa, hein? Nova FM Campinas, Ahá, The Living Daylights, ainda Tevin Campbell com We Can Talk. Nova FM informa. Adotar uma dieta saudável pode diminuir o risco de diabetes do tipo 2 ao longo do tempo. Enquanto piorar a dieta frequentemente leva a um aumento significativo, segundo um estudo americano. Bom, os pesquisadores analisaram também dados de mais de 124 mil adultos que não tinham diabetes no início da pesquisa. Quando a qualidade da alimentação diminuiu em mais de 10%, o risco de diabetes subiu em 34%. Já melhorar a qualidade na mesma proporção levou a uma queda de 16%. Nova FM Campinas, as melhores músicas do Brasil e do mundo. Agora 7:27. Você está ouvindo Sob Medida, uma hora só de música. Nova FM. O que me importa, seu carinho agora? Se é muito tarde para amar você. O que me importa se você me adora? Se já não há razão pra lhe FM. Love, I can raise. Sob medida, Nova FM. Ballerina girl, you are so lovely. If you're standing there, I'm so aware of how much I care for you. Don't you ever go away. You make me feel there's nothing I can do. And when I hold you, I only want to say I love you. Ballerina. Every day and night, holding tight, how I waited for your love. Sometimes I wonder if you'd ever come my way. Now that FM. Se Deus quiser, um dia eu quero ser índio, viver pelado, pintado de verde, num eterno domingo, ser um bicho preguiça, espantar turista. 9 FM Campinas. Tá preparado? Então ouve essa aqui. Nova FM Campinas, Coldplay, Viva La Vida, ainda teve Rita Lee, Baila Comigo. Comece o dia bem informado. De segunda a sexta-feira, a partir das 6 da manhã, você fica por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo com o melhor da MPB. Nova Manhã, com a apresentação de Zé Ricardo e Adriana Rosa. Fique ligado, Nova Manhã, de segunda a sexta-feira, das 6 às 8 da manhã, aqui na Nova FM Campinas. Nova FM, 7h45. Sob medida, uma hora só de música. Nova FM. Just begun to live. White plates and promises. A kiss for luck when you're on our way. Just begun. Yes, we've just begun. Nova FM. Ser amando o outono trado.

rapidinho. A gente volta já. Fábio Júnior, na Red Eventos, em Jaguariúna. Aí, moçada, quem tá falando é Fábio Júnior. Vou tá aí com vocês fazendo um show especial. Tava cansado de me preocupar. Sábado, 15 de outubro, todo charme e romantismo de um dos maiores nomes da música brasileira. Convites e informações, ligue 19-3867-7001. Fábio Júnior, na Rede Eventos. Realização, GP Produções. Obrigado! Não vamos poder votar, né? Não, mas é por uma boa causa. Alguém tem que levar a urna nesses lugares de difícil acesso. A voz de todos precisa ser ouvida. Mas eu já fui atrás da justificativa. Já sei que posso fazer no dia da eleição, numa sessão eleitoral ou em até 60 dias no cartório. Se não puder votar, tem que justificar. Mas se tiver segundo turno, eu vou participar. Faça sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Se você vai cursar em 2017, do sexto até o nono ano do fundamental, pode ser um aluno Ângulo. Aqui, você aprenderá de verdade com uma metodologia eficiente e organizada e sempre entenderá o que está estudando, relacionando as áreas do conhecimento com as situações do dia a dia. Por isso, só o Ângulo é Ângulo. Para estar no Ângulo, você tem que se inscrever no Caça aos Feras, uma prova que pode te dar bolsas de estudo de até 100%. Entre no site angloedu.com.br, escolha uma das unidades e se inscreva. Caça aos Feras Ângulo. Participe! E aí, amiga, já sabe quem vai votar? Eu não. Votar pra quê? Eu, hein? Faço questão de votar. É essencial. Quando a gente liga a televisão é só roubalheira. Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam. Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né? Isso mesmo. Faça a sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Thank you. Nova FM. E 3,7 Nova FM. Quero o nome Essa é a Nova FM, sempre com você. Nova FM,